Scan 3517, estou autorizado descida para 4 mil pés, altimetro 1013. 4 mil pés, 013. Campinas autorizado, nível 320, via rota do plano de voo, saída São Voo 1, transição Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5142, controle Salvador 119, decimal 8, azul 4201. Confirmando São Voo 1, Motiva, a transição, chama pronto, portão 1. Federal 9970, chama agora a torre 118, decimal 612. Bom dia, Sideral 9970, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento variável 039. Tive pouso na ONA 0, Sideral 9970. Choveu agora, hein? Acredita a pista está úmida. Está úmida, sim, sim. Confirmando o Sideral 9970, segunda metade da pista molhada. Sim, Sideral. Entra, Sideral. Rio 5975, controle Salvador. Bom dia, sendo identificação dessa via chegada. Bom, médio 1 para o nível de voo 050. Ajuste altímetro no 013. Três adresso, dona Rio 5975. Aviso ao 9972. Federal 9972, chame turre 118, decimal 612. 186, obrigado, tenha um bom dia, 9972. 11, fique de hotel, 3, 4. na 6211, aguarde cópia, prepare a saída São Voo 1, transição do Oquilo. São Voo 1, do Oquilo. 251, 232, 3153, bom dia. TNS, zona 0, nossa atividade. Federal 9972, avistado, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização, 9972. Federal 9970, solo ao 08, Foxtrot, livrando, prossiga via Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, espera via sinalizador. Federal 9972, pouso autorizado, pista 10, vento variável 049, pista molhada. Sim, estendido, pouso 9972. Rio 5975, controle. Autorizado, desvio, Rio 5975. Bom dia, Oxenê 6225, número 2 para cópia, prepare Arboruno, transição Elefa. Aguardando Arboruno, Elefa, Oxenê 5975, controle. Mais informações aqui de esquerda, autoriza pro 90 agora, vamos contornar pela frente, depois por favor. Autorizado, 5975. Federal 9972, solo 11, direita Golf, siga via Alfa, Kilo, parte 3, atenta ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, sinalizador, já tá bom, tá na frente. Oxenê 6211, cópia. Cópia 6211. Autorizado para Serra Brava, Golf Lima, via Beslu 44, segura, P9857 até Monsi, nível de voo 360. Saída São Voo 1, transição Dóquilo, primeira curva à direita, transponder 5143, controle Salvador 1119.8. Autorizado Galeão, 2360, São Voo 1, Dóquilo, Upper Zulu 44, Upper 9857, Bolso. Você pode falar de curva à direita, 5143, após 198.629. Correto, sempre pronto, portão 9. Avisado, 3517. Então, 3517, chame torre 118, decimal, meia dúzia. Meia dúzia, até mais, 3517. Na 6225, autorizado para Serra Bravo, Bravo Romeu, via Peslu no 7, nível de voo 380, saída Arboruno, transição Elefa, primeira curva direita. Transponder 5141, controle Salvador, 119, decimal 8. Autorizado na Brasília, nível 380, via Peslu no 7, Arboruno, transição Elefa, com primeira curva direita, decolando a pista 0, ficou no 41, transponder 198, controle de saída, Oxenê 6225. Ok, despejamento com a reato 6225, chão de canto portão 62. Tantra 357, bom dia, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento variado 03 nós, pista molhada. Tantra pouso na 10, Tantra 357. Rio 5975, voo Iduna, está autorizado a final do procedimento ILS, que foi pistão no zero, desça para 2 em pé, altimetro no 0 no 3, reforço visual com a pista. Estamos 2013, vai falar estabilidade visual. Tantra 3517, solo uso no 5, direita Foxtrot, siga via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, Tantra 3517. Passarelli 2221, chama agora o centro Recife, 12, 6 decimal 0, caso negativo, 12, 6 decimal 8, bom voo. 12, 6 0, 12, 6 8, obrigada, bom trabalho. Estacionamento do Chinelo 6225. Salvador, bom dia. O azul do Chinelo 6225, qual é? Azul 2775, controle Salvador. Acendo a identificação, está autorizado a chegar da Bomed 1, pela prova de Bomed. Altimetro 913, reporte no ideal descida. Aqui, aqui, padrão, vou andar 2 de Bomed, para Bomed e ideal descida agora. Azul 2775, está autorizado descida para o nível de voo 050, contato radar 63 milhas, sudoeste de Salvador. 050, Azul 2775. Estabilizado, Campo Rio, Estúdio 5975. Rio 5975, chame agora a torre 118, decimal, meia dúzia. Muito bem, obrigado. Torre Salvador, Rio 5975. Rio 5975. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardão livre pouso, Torre, bom dia, gol 1963-84, informação hotel, autorização Galeão. 1963, prepare a saída São João 1, transição do óculo, aguardando cópia, bom dia. E 5975 avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 270 graus, 059. Vamos, pista molhada. Livre pouso na 1-0, 5975. Salvador, bom dia, é o voo, Golfo de Porto Luís. Solicitando o reboque do pátio 3, posição 2, ainda para o pátio principal, posição 2. Dois cinco, pushback autorizado, chame táxi. Tem uma tarde, pushback 6225. Alô, Salvador, bom dia, azul 4201 para pushback, acionamento, posição 01. Totalmente pronto no portão 1? 4201. Gente, azul 4201 na guarda para o pushback. Aguarde, 4201. Xanema 2-1-1, Paulo Xanova, puxa Xanema. Aguarde, Xanema 2-1-1. Né? 5975, solo 22, livre à direita, taxiway Golf. Continue táxi via Alfa, Kilo, parte 3, atenta ao sinalizador. Bono 963, cópia. Não consigo, 963. Autorizado para Serra Bravo Golf Lima, via rota do plano de voo, nível 360. Saída São João 1, transição Dóquilo, primeira curva à direita. Transponder 5147, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado, Galeão, nível 360, rota do plano de voo, saída São Rufuno, São Toco, curva à direita. São Conga 147, controle 198, boa 900. Planejamento correto, chame pronto no portão 4. Chama pronto. Salve Salvador, bom dia, é o Gol, Gol Uniforme Whisky, solicitando reboque do pátio 3, posição 2, vem para o pátio principal, posição 2. Golf Uniforme Whisky, aguarde para início do reboque. Ok, no aguardo. O Chanel 6225 está autorizado até o ponto de espera da pista no zero via Tachone, Taxi Índia, no ponto de espera. Chame pronto, QNH1 no 0 no 3. No 0 no 3, ponto de espera, chama pronto, 6225, o Chanel. O Chanel 6211, na escuta. Açaré 2229, controle Salvador, ação de identificação. Autorizado, chegada por médio 1, no altímetro no 0 no 3, reporte medial descida. Portanário ideal de descida, passaria do 2229. Passaria do 2229, sem condições de voar direto Duna ou ITAP? Duna fica melhor pra gente. Certo, autorizado direto Duna, passaria do 2229. Está presente Duna, ciente e já no ideal de descida, senhor. Passaria do 2229, pista para o nível de voo 050. Para o 050, passaria do 2229. Azul 2775 está autorizado a final do procedimento de ILS XY0, desce para 2 em 10, altímetro no 0 no 3, reposto estabilizado. Autorizado o procedimento para a 1 no 0 e ILS XY, descendo para 2000 com ajuste padrão, o azul 2775. Azul 4958, controle Salvador, bom dia, achando identificação. Está autorizado a chegada por meio de Uno, altímetro no 0 no 3, reporte ideal descida. Por meio de Uno, Azul 4958, encontrar ideal descida. Com possibilidade de voar ITAP, então, presente? Autorizado ITAP, o Azul 4958, contato radar agora 57 milhas sudoeste de Salvador. Confere, voando ITAP, Azul 4958, melhorando a minha. Golf, uniforme, whisky, autorizado início do reboque, chame na saída do patch 3. Ok, seguinte, dá no reboque. 2775 do azul, pode voar na prova de Duna. Autorizado direto Duna, o azul 2775. Negativo. Azul 4958, autorizado descida para o nível de voo 060. 060, Azul 4958. 6225, decolado aos 28, chame o controle Salvador, 19, decimal 8. 198, controle Salvador, tem um bom dia, chame 6225. Bom dia. Transição elétrica para o nível 380. Árvore 1, transição elétrica para o nível 380, Xenero 6225. Gente, hoje 62 não autorizado, chama para o táxi. Para o táxi azul 4201, 3 horas e 50 minutos de autonomia, 110 a bordo, Alvinegro Galeão. Azul 4201, táxi autorizado até o ponto de espera, direita via Índia. No ponto de espera chama pronto, QNH 104. Está com a ponte espera, via Índia, no ponto de espera, pronto, o azul 4201. Gol 963, no 4, pushback acionamento. Aguarde, o gol no 963. Aguarde, gol 963. 222 lá, vai fazer um pequeno desvio à esquerda aqui, tem uma CBzinho na, um pouco à direita da chegada. É, está autorizado. Colapso no zero, vento variável 0,5 nós. Liga a linha circular da pista 1-0, o azul 4-0. Chamela 225, retornação para evitar tráfego. Rua direita, proa 310, limite ou nessa proa até o nível de voo 110. Após o nível de voo 110, voa direto lá. Voa proa 310 da presente, o limite ao nível 110, após voa elétrica, ao sinal 6225. Correto. Controle Salvador é o azul, 4958, alguma possibilidade de voar dunas, senhor, para essa informação? Está autorizado o desvio de informação, o azul 4958, reduz a velocidade 220 nós, é o número 3 na aproximação. Reduzindo 220 nós, proa de Tuna, presta informação, azul 4958. Proa de Xenero 6225, solicita mais 10 graus à direita para 320. Xenero 6225. Já está passando nível 100, tráfego esperado, vai direto elétrico, vai condições. Ainda negativo, senhor. Precisa manter a 320 por 35 milhas. Autorizado, acho, né? 6225. Gente. Utilizado LS XB10, o azul 2775. Azul 2775, chame torre 118, decimal, meia dúzia. 718.6, bom dia. Repouso. Obrigado. Índia. 2775. Bom dia, Azul 2775, aguarde a autorização de pouso, informa pista molhada. 75. Alfa, que foi o Whisky Torre. São Novo Uno, transmissão ótima para o 320, azul 4201. Chama M 225 após desiste, autorizado quadrado por fita. Passaria 2229, voltou a aproar a duna. É, passaria 2229, está autorizado a final do procedimento LS-7-0, reporte visual conquista. Portaremos. Azul 2775, avistado pelos autorizados por Tuna 0, vento 270 graus, 059. Repouso no 0, azul 2775. Alfa X-Lewis, que é autorizado o reboque, chama na série do Pátio 3. Controle Salvador, sendo identificação do CV, chegada bons para o nível de voo 050, ajuste ao 0014. Autorizado bons, o voo 1649. Ok. Azul 4958, vai seguir tráfego na aproximação agora, posição de 10 horas, 7 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 050 para 2.000 pés, Alfa Tango 72. Desça para 3.000 pés, completa em redução 2.00 nós, altímetro agora no 0.4. 3.000 reduzindo no 0.4, azul 4958. Esse tráfego, posição de 1 hora aproximadamente, senhor? Não, o tráfego agora está na posição de 10 horas. Ah, negativo, eu tenho o único tráfego no TQS, 1.700 abaixo aqui, é um tráfego na posição de 1 hora. Mas vou ficar atento, azul 4958. Estimado, voo 9.7, já? Agora, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, mata. Oi, chame a 211, autorizado ali, mantém pista no 0. Oi, só confirmando após o dono autorizado o procedimento, senhor? Azul 4958. Após o dono ser autorizado o início do procedimento, se inicia a redução agora para 1809. 1809 reduzindo azul 4958. Após trote autorizado para desviar Alfa, Kilo, Ponte 3, posição 4, Romeu, 275. Fechando a 621, decolagem autorizada, pista no 0, vento variável 049. Interceptando o localizador, totalmente visual na final da 1-0, passaria do 2229. Passaria do 2229. Chame torre 118 decimal, meia dúzia. 18, meia dúzia, até amanhã, senhor. Passaria do 229, tem como manter a presença da velocidade até mais próximo. Salvador, eu passaria do 2229, agora nosso escuta estabilizado na final visual. Passaria 2229, continua a aproximação, aguarde pista livre. Gente, aguarde para ingresso. O azul 4958, desça para 2 no pé. Vai, retração para aumentar a separação, vai lá para 015, aguarde o vetor final para a interceptação. Magnética 015 sobre vetores, azul 4958, aguardando o novo vetor. Aguarde, desça para 2 no pé, altímetro no 0 no 4. 2014, 4958. Na 6225, chama agora o centro Recife no 26.0, caso negativo no 28.8. 260-288, 6.6.2.2.5. Cajaré 2229, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento variável 049. Gente, vento variado, autorizado pouso, baixado travado, passaredo 2229. 5 reportará estabilizado, azul 4958. Ainda 2000, né, senhor? 40 de autonomia, 184 agora. Tá na 6211, decolado aos 39, chame controle Salvador 119.8. Gol no 963, táxi autorizado até o ponto de espera, direita via Índia, no ponto de espera chame no ponto de espera chame pronto, QNH 1094. 14, táxi Índia vai chamar pronto, ponto de espera, gol no 963. Azul 4958, completa a direita para o 150, reporte visual completo. Direita 150, reportada visual, azul 4958. Pode descer com referências para 1700 externo, senhor? Autorizado, reporte visual campista, azul 4958, emite redução para aproximação. Está visual, azul 4958, reduzindo. Azul 4201, chama agora o centro Recife no 25.1, no caso negativo no 23.8. 1, 2, 5, 1, caso negativo 4958, chame torre 118, Medusa. Torre 186, azul 4958, até logo, senhor. Até. Bom dia, azul 4958, sinal LSX Ray 1-0, visual. Gente, aguarde pista livre. Bando 4958. Passarei 2229, solo 42, livre à direita, chame solo 121.9. Vai liberar a direita, 219, passeio 2229. Azul 958, pouso autorizado, pistão no zero, pista molhada, vento 270 graus com 4 nós, altímetro no zero no 4. Ok, autorizado pouso para o azul 4958. 963, após a TR na curta final, ele mantém no zero. Após o ATR, ele mantém no zero, voo 963. Local 958, no solo 44, livre à direita, chama solo 121, decimal 9. Livre à direita, chama solo 121, decimal 9, 4958. Polo 649, desça via para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador estabilizado, ajuste altímetro no 0 no 4. Desce via 2000, reportado estabilizado, gol no 649, obrigado. A linha decola da 1-0, vento 270 graus com 4 nós. Salvador, finalizado o reboque do Golfo, só no Golfo. Uniforme Whisky, frequência livre. Obrigado. Tente frequência livre, Alpha X-Ray Whisky. X-Ray, decimal 8, bom dia. 1238, obrigado, bom dia, você. 98963, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, gol 963, passando 1200 pés. Gol 963, contato radar na decolagem, suba via, saída São 1 para o nível 360. Sobe via, São 1 para 360, gol 963. Controle. Valendo, Gol 963. Autorizado, 963. Na 211, controle. Chegou o 649. 649, autorizado na LF, chama a Torre Salvador, frequência no meio do décimo 62. 86, bom dia. Levanta. Diego 1649, passou Duna, estabilizado LF. 1649, reparte Simbra. Simbra. No 649, pouso autorizado, pistão no zero, pistão úmida, vento 270 graus com 3 nós, altímetro no zero no 4. Repouso, pistão no zero, Gol no 649. 263. Ativo, suba e mantenha o nível 320, aguardando autorização no nível 360 junto ao centro Recife. Gente, mantém 320, Gol 963. Minha 3, chama o centro do Recife, frequência 125, décimo 1, alterne 123, décimo 8, Gol 963. Recife 251, alterna 238, Gol 963, bom dia. Bom dia. Decimal 9. 219, bom dia. 135 no 7, linha da Equador 1-0, vento 320 graus com 3 nós.